074, contato radar, sua para nível 360, perfil dial. Ok, se puder aí pro de Leda, 074. Faz 2000, tá autorizado. 2000 já, então vou de Leda, 074. Eu estou batendo o Whisky de Tango. Finish, checando para o final do 7, aposta na checada do Tango. Thomas 908, ponto para cópia. Pronto, cópia. Guarulhos 320, rota conforme plano, bridge, pisolou na meia, para o hotel Zulu. Recolo no zero, curva direita, perfil da El, Leda, pós, Leda voa bridge, intercepta aerovia. 5122, código transponder e controle opera 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 320. Upper Zulu no meia, Belo Horizonte, decolada 10, curva direita, da El, Leda bridge após. Intercepta Upper Zulu no 0. 5122, transponder 9908, controle 9908. Bate o 3, chama quando pronto para acionamento. Câmara. Salvador, está 3305 para puxa acionamento no gate 06, 06. É, duas autorizadas, 3305, chama o táxi. Mandamos para o táxi, está 3305. Deixa nem minha 224 para fotocópia. Está confirmado, estou autorizando nível 190, o senhor aceita? Aceita. Aracaju, autorizado 190. Recordar no zero, curva esquerda, no perfil da Pucajamo, após voo direto Aracaju. 5111 no transponder, controle 208. nível 190, decola com curva esquerda na Pucajama, após jato direto para Caju. 01, chame com um ponto, puxa a chamada. Total 908, pushback acionamento. Autorizado, total, chame táxi. Autorizado, chama lá. Gol 9074, chame Recife, 133-25, alterne 1251. 33-25-251, 074. Deixe seu solo Foz 45, estacionar a frequência livre. Solo Salvador é o Rio 972. Tá. Alguma novidade no nosso plano por aí ou não? Acabou de chegar. Tá pronto, copa, galera, 320? Rio 5972, Salvador Galeão 320, rota conforme, upper whisky 50, decola 10, curva direita, perfil da Dael Leda, após Leda, rua Eudes, e segue conforme o plano após. 5123, o código transponder e controle opera 120.8. Ciente, autorizado 320 para o Galeão, via upper whisky 50, decola da 10, curva direita. Adael, Leda, após Eudes. Depois Eudes, conforme o plano. 5123, transponder, 1208 é o controle. Correto, portão, é parte 3 do Rio, chame quando pronto para o acionamento, puxa. Estamos prontos para o acionamento, puxa. Sim, então estou com total retaguarda, após total livrar, está livre o pushback acionamento do Rio. Você com 972, chame táxi. Sente, após o total livrar, livre acionar a... pushback, 9, 9, 7, 7. Taxi Tan 3305 com 149 a bordo, autonomia de 3 horas e 5, alternando Natal. 305 aprovado, táxi, parte principal, Índia, até o ponto de Imperador no 0, lá torre Ano no 8.95, ajuste 1015, bom voo. Estado 1015, via parte, ponto espera 10, 2.18.95, da 3305. postal 9908 para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, Otávio Galeão. Dado total, táxi em frente, Índia, teu ponto esperando no zero, lá 1895 com a torre, 1014 na justa. Em frente, Índia, 1895, 1014 total. Salvador, boa noite, Santa 3305 no ponto de espera pronto. Ciente, autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 12, 3305. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, Santa 3305. Sendo o Santo 3305. Torre total 9908, próximo ponto de espera, pronto. Gente, autorizado, né, mantendo 9908. Ali mantém, total 9908. O 3305 decola ao 0, correção 52, controle 208. 208, boa noite, está 3305. Controle Salvador, boa noite, está 3305, nosso escuta cruzando 1600. Está 3305, contato radar, sua vara nível 330, sai da PUCA. Para 330 na PUCA, TAM 3305. Seu ponto de espera da 10, lá torre 198.95, ajustado 10, 15, bom voo. Sente autorizado táxi a Índia até o ponto de espera da 10, ponto de espera 118.95 a torre, com 1015.5972. Afirmativo. Oxe, 6224, após o 727 da Rio Cruz da Retaguarda, tá livre, puxa e pega acionamento no 01 e chame para o táxi. Livre decolagem, total 9908. Salvador, é o Rio 5972, ponto de espera da 110. Gente, autorizado, né, manter o Rio? Autorizado, alinhar e manter. Total, decola o 55, controle 208. 1208, controle. Controle total 9908. Total 9908, contato radar, sua para nível 320, saída da El. Saída da El. Poderia voar Leda, dá pra ver? Autorizado. Grato, Leda. Rio, vento 100 graus, 129. Livre decolagem, Rio, 5972. Rio decola ao 58, controle 208. 208, laboratório, obrigado. Tan 3305, chame Recife, 12545, alterno 2085. Recife 12545, alterno 2085, Tan 3305. 224 autorizado, linha de decolar, avião turno 00 graus, 109. Pois é, linha de decolar, aqui, linha de decolar. Salvador, boa, 5809, transfere. 9509, sua identificação, chegada à mar e desça para nível 050. 050, pode baixar, 509. Autorizado. 050, 509. Controle 208. 208, 6224. Controle Salvador, boa noite, 6224, chegando decolado, se escuta. Chegando 6224, contato radar, sua para nível 190, sai da PUCA. Sende 190 na PUCA, 6224. Total 9908, chame Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251. 5972, chame Recife. 13325, até 251. Boa noite. Coit 09, autorizado a descida para 2000, ajuste na 014, livre LS, reporte estabilizado. 2000, 014, reporte estabilizado. 2009.